Ei. Quando esse olhar dispara, acerta, no sentido em que ele flerta, mata o riso do poeta. Mas é desse riso torto, morto, dessa dor além do corpo, que um poema sai do porto. Coração me trai, me fazendo ir. O anda que vai sem eu pressentir. De repente estou novamente aqui, me abrindo pra você, aflições que senti. Pra você duvidar, desdenhar e rir. Eu penso em seguir, você vem conter. Só que posso ir, eu prefiro ser. Nossa vida é um mar de contradições. Prisioneira desse cais, eu só quis navegar. Pra você, desse amor, debochar. Rir, rir que as verdades do mundo até se intimidam. Rir que o tempo interrompe seu curso enquanto você ironiza as mãos que ainda vem colher nos trigais, nos grãos, pro seu pão fazer. Zomba das manhãs loucas pra nascer. Dissimula as paixões represando o prazer. Pra negar, repelir quem vier e rir. Não me desvio de buscar o amor. Mesmo por um fio é o meu condutor. Seu roteiro não me convence mais. Eu liberto meu olhar e já posso alcançar outro céu, outro mar, outro cais. E bem alto esse seu riso inútil. E que eu já sei ser feliz mesmo agora enquanto você. Tu cherches à gagner.